É a expansão da mente, é quente, simplesmente. Pode ser até que me julguem como delinquente. Sem pagar simpatia, sem abrir os dentes. 2013, eu quero ver quebrar a corrente. São mais de 10 anos doidão de caminhada. Você pode até falar, mas nem conhecer esse cara. MC Anônimo, guerreiro sem bazuca. Papel, caneta e a luz da lua. Inspiração na madrugada. Tristes lembranças entre a cruz e a espada. O amor é a esperança. O coração de malandro não bate balança. E a guerra só acaba quando perde a esperança. Lealdade, humildade, empenho, parceria. Poder bélico da favela na correria. Contra a opressão e toda a patifaria. Do extremo leste de São Paulo, salve, salve família. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Salve ladrão, salve trabalhador. Salve, salve cadeia, salve sofredor. Preste muita atenção, que o fim dos tempos chegou. E se não for por amor, vai ser pela dor. Livrai o pobre pecador do ódio sem rancor, do sofrimento causado. Do homem sem amor, vazio no coração. Tristeza, dor, solidão. Tem que ser forte, pé no chão, pra fugir da depressão. O vento sopra no rosto, a brisa traz o desgosto. Calafrio total, tipo no fundo do poço. O evangelho que me trouxe uma palavra de conforto. Na noite fria, escura, enquadro da viatura. De revolta, angústia, um baque, choque, tortura. Clamar os reis dos reis, nessa terra sem lei. Porque inimigo é surgista, procura. Cura de reféns, fazendo parte do submundo, do lado obscuro, propagando o mal, final de vida sem futuro. De trás de um acelo, preso chora. O que fazer agora? Lágrimas rolando forte no rosto da senhora. Pede pra Deus pra libertar o seu filho das drogas, que alucinado está. Com papelote de cor, como sem Deus não é nada. Vive entre a cruz e a espada, velas acesas do mal. Despacho da encruzilhada. Sei que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E o levantar é de Deus. Nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Metrópolis, São Paulo, aqui mais um sobrevivente. Na terra da garoa, no ninho da serpente. Deus me deu o dom, desenvolvo no meu raciocínio. Psicológico e agressivo, no mínimo são várias armadilhas. Por aqui eu não me rendo. Crocodilagem, pilantragem, eu não me surpreendo. Maldito é o homem que no outro confia. A questão não é respeito, tio, a simpatia. A ganância é a mãe da covardia. Diz pra mim quanto tu vale, doidão, quanto tu tem. Na selva é assim, ninguém quer o seu bem. Todos tão desesperados, mas pra perdoar são fracos. Você que escolhe de que lado quer ficar. Luta como leão, com os vermes se rastejar. Pedir perdão pra Deus, orar, dobrar o seu joelho. Tem que ser bom pra cruzar o mar vermelho. A vida é uma guerra e da favela eu sou gladiador. Com microfone eu raciocino com amor. Não vim pagar, querer ser bandidão. Mas quem tem fé anda na água e o justo tem compaixão. Aqui já é Sodoma, Quiló, abandonou. Itaim, PTA, capital do terror. A capital do terror. Nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Sempre na batalha contra a opressão. Os nossos versos são modestos, mas tem força de expressão. Nossos barracos são castelo e nossa imaginação. Yeah. Música.